com Papa Yankee, que Deus abençoe eles. Deixa eu falar no Ecolink, eu já me dou satisfeito, seu Brasil. Um cheiro no seu coração. Vou tomar um café, viu? Tem um colega chegando aí, Brasil. PKS pela atenção a essa situação da Praia Grande, meu irmão. Pode falar, ô Vicente Celestino, a palavra é sua e o mundo lhe ouve. Positivo. Quem que é de você? Pode você faz o quê, meu patrão? Você começa a ter que tirar as ondas. Então, Matheus, é só bom, fica à vontade, seu Brasil. Me ligou? Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Olá. Eu falo em tudo, viu, Chagas? Eu falo 40, 20, 15, 10, 11. É no lugar que pode, no lugar que não pode. É no lugar pra falar, eu falo, viu? Ô, Chagas, quer ver, olha, aqui no Nordeste não são todos, né? Não são todos os Rádio Amador, uma grande parte, viu? Já tá virindo aí, já tá pelo o Ecolink. Mas no início era muito difícil, muito, muito difícil. E quer ver uma coisa que eu mostrei? Eu digo, meu amigo, aqui é tão ruim, que vocês acham que é ruim, que não serve. E papapá, me mostre quando foi que vocês já viram aqui no Nordeste um encontro de rádio amador que fosse pelo menos parecido com esse encontro de rádio amadores. Aqui do Ecolinco, aqui em Aracaju. Me mostra aí, onde foi que vocês já viram um encontro desse? Que até o diretor, o diretor da Anatel esteve lá pra dar uma palestra. Me mostra onde foi que vocês já viram um negócio desse. Eu não vejo, eu mesmo nunca vi, não. Me mostre. E fiz questão de documentar, filmar e passar esse DVD pro povo. Ficaram tão calados aí. Ninguém comenta, viu, Chagas? Ninguém comenta. Ninguém comenta. Agora teve outro encontro lá em... Eu te esqueci até o nome do lugar. Mas pra mim, mostrando se você já viu um encontro desse aí. Aquele velho. É tudo. Eu chamo de doente, viu? Ele não quer andar pra frente, não. Quer andar pra trás, viu? Ave Maria. Mas é isso, Chagas. É muito bom, Ecolink, rapaz. Amizade é diferente. Amizade é diferente. É outra coisa. Muita gente que é diferente, eu não entendo o que é diferente você falar aqui no Ecolink ou diferente falar no rádio. A única diferença que eu ia falar no rádio é que tem horas que a gente é masoquista. A gente sofre. Porque na hora que liga o teste no rádio lá e escuta uma gota dessa, olha, quer ver? Ó, escuta, ó. Ó, vou dar o VSO do rádio, ó, escuta aí, ó. Isso é o dia todo, viu, Chagas? Pra você encontrar um horário pra pagar pra uma bela, meu amigo, é dose. É dose pra leão de circo. Isso tá agora nós já tá uns 2 anos, 3 anos que é desse jeito. Tem dias que abre, você fala um pouquinho, mas ele fala 20 frases, você escuta 8, 10, e o resto adivinha. Mas como o cara é rádio amador e que entende telegrafia, não eu, o que eu sei é muito, o que eu aprendi foi muito pouquinho. Aí, basta falar abreviado. Olha, eu vou pra terra, já sei, já viajou pra Pernambuco. E aí vai, eu. E aí vai. Rapaz, é outra coisa, rapaz, é limpinho, é tranquilo. Ele tá aí, no seu caso, com um HTzinho, sabe, deitado à vontade. Quem quiser que ligue televisão, que desligue. E não tem problema com o vizinho, e não tem problema com ninguém. E a antena tá baixa, e queimou a fonte, e o rádio queimou o transistor. E que não sei o quê, e papapá, e quem quer mais. E cadê agora, meu amigo, a estacionária? E cadê a potência que não tem? E cadê? Outra coisa que eu acho interessante, quando aparece aquele Zé que diz, rapaz, eu fiz não sei quantos contatos. Eu ontem eu fiz não sei quantos contatos com a Raspen, fiz outro contato com a Rubem, outro contato com não sei quem se e outro contato com não sei quem, tudo deixei, né? Tudo deixei. Mas até que hora foi que você fez esse contato? E me diga qual foi a frequência, porque só o rádio de vocês é que escuta, porque o meu não escuta nada, porque o rádio é do mesmo. A antena é da mesma, eu não consigo escutar esse povo, não. Aí eu fiz um contato com o Japão. De onde? Que horas? No Ecolink foi. Eles metem o dedo e rabia, viu, Chagas? PTC, JB, PU2, NTN. Pare, Roma 8, Roma Lima, Raul, por São Luís do Maranhão, com uma boa tarde. Grão Preto, Papa Yankee 2, Romeu Eco, Papá, Copipe, com boa tarde. Ah, copia muito bem, doutor. Papa Yankee 2, Romeu Eco, Papá. Uma boa tarde para você, boa tarde aí para o Chaga Pérez. Boa tarde aí para o Brasil. Já falei muito com o Brasil aqui nos 40 metros. Eu acho que ele não se lembra, não. Mas faz muitos anos. Papa, o Papa.